So Jamie, San Diego, California. My name's Dave. He's black. I'm from Vancouver, Canada. He is shy as you want. I go to Washington High. He is white as you want. People expect you to be cool. I just have everybody bother me at school. Be yourself. As you want to be, as loud as you want to.

Yeah. gravação que eu fiz em 2018 e as coisinhas que eu toquei também aí, foi tudo coisa minha, né? DJ Marcandi, Oxygen Catré, é, do Jean-Michel Jarre, que eu fiz lá pelos anos 2000, também com a do Vangelis, Chariots of Fire e Theme from Blade Runner. Toquei duas versões, a que eu fiz em 2016 e uma outra chamada Solar Stone Pure Mix. Começamos o segundo bloco do Flash House de hoje com Leo at the End. Sacudidinho, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Semana que vem, se Deus quiser, eu tô de volta. Um grande abraço e fui! O passado de presente pra você. Flash House. As formas de comunicação mudaram, porém a necessidade das pessoas serem ouvidas continua igual. Compartilhe com o CVV aquilo que você não divide com ninguém. Valorizar a vida. É isso que o CVV faz. Ligue 141 ou acesse cvv.org.br e receba apoio emocional. Se você está em Resende, ligue para 3360-9685. E se você está em Volta Redonda, ligue para 3343-7666. 19 horas e 6 minutos. Por que não vem pra cá, onde a qualidade te espera com um sorriso? Será bom poder te encontrar e ver nosso carinho estampado em seu olhar. Nova Ótica. E atenção para a promoção Nova Ótica. Na compra de uma armação acima de R$200, você ganha lentes antirreflexo. Visão simples até 2 graus. Nova Ótica. Castel Center, Resende, Rio de Janeiro. www.novaóticaresende.com. Você está conferindo a programação da Rio Sul Rádio. Disponível também em online em Radiobox e no MyTuner. Boa noite. Waking up in the cold sweat. Station. take your hand until the end. I wanna be more than friends. Rádio.